reportar a Antônio Juliette, Vial, Fogo, 9604. Antena 3, ali mantendo 0. Tá, o 3526 para funcionamento. Tive 3526, mantém a posição, próximo setor, próximo da Gono 9 já autorizado. Gono 89 na escuta. Na escuta, Gono 89. Iniciou o push, confirma. Já está no meio do push. Centro, visual, agora. Decolou 852, chame o controle 120.80. 208. Contato radar, sabe, mantenha 370, sai da Momo. 370 da Momo. Foi muito baixa a transmissão. Quem chamou foi o Azul 4071? Afirmativo, para o táxi Azul 4071. Alterna Ribeirão Preto em 4:35, 1:03 a bordo. Ribeirão Preto, 4:35. E o PLB é no copiado. Índia Alfa, ponto de espera, 208.6, ajustado 1016. Podia sair para o PLB? 1:03, o 4071. 1:03 o PLB. Agora sim, copiado, POB, já instruído o táxi, mas vou. 1:18, decimal 62, pode ser. Copiado, Azul 604, aproximando a Juliette. Ingresso a Júlia, portão 02. Ingressando a Juliette, portão 02, Gono 604. Gono 63, decolou 54, chame o controle 120.80. 120.80, boa noite. Bordo Alterna, Campinas, 3:59. Aprovado o táxi, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera do Rino no 8.6, ajustado no 0, no 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18.6, com 1.016. Boa noite, 89, boa noite. Primativa, assim que o tráfego da companhia da Gula retaguarda iniciar e livrar, autorizado, chama o táxi, 5.2.6. Tomara para o táxi, 5.2.6. A linha manterá no 0, azul 4071. Gono 3. Gono 603, contato radar, sabe, mantenho 360, sair da árvore. Sabe, 360, sair da árvore. 1-6, 1-3. 4071, livre decolagem no zero, vento no 20 graus, 069. Livre decolagem, Azul 4071, tá, 2, boa noite, Gono 8, 8 9, se aproxima, ponte espera da 10. Noite, Gono 8, 8 9, ali mantém no 0. Ali mantém a 10, Gono 8, 8 9. Solo Salvador, 3526, acionou, está com 67 a bordo, 3:40 de autonomia, altera Salvador, está pronto para o táxi. 67 Salvador e 2:40 ou 3:40? 3:40 de autonomia. Vou deixar o táxi Índia e Alfa até o ponto de espera do Monzé, no ponto de espera Torre 1 no 8.6, ajustado 1016, tem um bom voo. 7:18, 1016, 3:52. Gono 2080, Azul 4071. 4071, desculpa. 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle, boa noite, Azul 4071, cruzando 1500 pés. Azul 4071, boa noite, contato radar, sabe, mantém 360, voa Leda. Radar presente, Leda, confirma o nível? 360. Subindo para 360, direto Leda, Azul 4071. Livre da colagem no zero, vento no 20 graus, 079. Iniciando, Gono 889. 85, bom voo. 2685, boa noite. Dois no meio, atrizar o olhar e manter a cabeceira no zero. Ali mantém, estão no zero, 5 no meio. IF 1208. 1288, alterna 1260. 288260, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Gol no 889, decolado 0000, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Gol ligou no 889, decolou, vai cruzar 2000. Gol no 889, contato radar, SAP mantém 360, saída da EL. 360 na da EL, gol no 889. Trip 52 no meio, autorizado a decolar pista 10, vento 110 graus, 062 a nós. Trip 52 no meio. Portão 8, pronto pro posto, confere? Afirmo, portão 8. Dado é pós-táxi 3662, tá? Livre, postado pós-táxi 3662. Siga. Trip 52 no meio, decolar 202, controle 120, decima 8. 120, decima 8, obrigado, boa noite. Web 76748, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a mar e reduza para 250 nós, ao número 2 da aproximação. Identificou 250, reduzindo na mar, web 6748. Alguma chance de voar direto SAP, reduzido, 6748? Mantenha a chegada, aguarde vetor para o localizador. Cliente no perfil, web 6748. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 56, corrigindo 5216, decolar na sua escuta na saída Puca. Trip 5216, boa noite, contato radar, sabe, mantém 150, saída Puca. 150 na Puca, 5216. Salvador, boa noite, passaria 2224. Passaria 2224, boa noite, aciona a identificação, desce para 3000 pés, QNH 120 no meia, direto Duna. 3000 Duna. Aciona 0107, autorizado ataque, reporte para o ingresso. Gente, possível decola da presente com proa de Itapuã. Gente, mais um minutinho, guarda 07. Ok, tá acionando, chama na ponta. Guardião 07, apenas confirme o comandante. Bandeira. 6748, autorizado ITAP. Da presente ITAP, web 6748. Está pronto, 07. Azul 4071, no chama Recife 1251, no alterna 13325. 1251, 13325, azul 4071. Beta 2224, confirme velocidade indicada. Reduzindo, o passarelo 2224 está cruzando a linha 10. Passarelo 2224 tem condições de manter 250 até Duna? Afirmativo. Mantenha. Fora do solo, Guardião 07. 7, o Guardião 07 vai guardar apenas com a transferência, decolar 206. 7. 5-1-3-3-5, boa noite. Boa noite. Chanel 6310, número 6, está pronto, respeito acionamento. Sim, Chanel 62, aguarde aproximadamente 3 minutos para o posicionamento, Chanel 310. Aguarda, 3 anos. Salvador, está 3662, pronto para o táxi, com perna Fortaleza, 2,40 de autonomia, 151 PLD. 2000, perdão, desocupei Fortaleza, senhor. O senhor poderia repetir o PLD e autonomia? 2:40, PLB 151, Santa 3662. Polo 51, 2:40, copiado, Santa 3662, táxi aprovado via pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, 1:6. No ponto de espera, chama 2:118,62, Santa 3662, tem um bom voo. Autorizado via pátio, Índia Alfa, ajuste no 0, 1:6, no ponto de espera, 2:118,62, Santa 3662. Chanel 3-1-0, coordenação com a equipe de solo. Após a passagem do Airbus da TAM a cauda em direção ao ponto de espera, o senhor tem livre pushback acionamento, chame pronto para o táxi, o Chanel 3-1-0. Olhe para o táxi, cliente do TAM a retaguarda. Alô, Salvador, boa noite, gol 9-6-4-0-4 para autorização Fortaleza. Noite no 604, informação em curso, é a Sierra, o senhor está pronto para cópia? Paciente da Sierra, pronto cópia, vou no 604. Vou no 604, nível de voo 370 aprovado para Sierra, Bravo, Foxtrot, Zulu, via para Zulu 9, decola da pista no 0 com curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Transponder 5504, gol no 604. Gente, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Perzulu 119. Decolada 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti. O controle está operando em 1208, transponder 5504, é o gol 1604. Protegimento correto, gol no 604. Portão 2, chame o ponto para o push para questionamento. Reportará, gol no 604. Ok. Comprou a direta para Ondina, 510. Gente, o Mike Juliette Romeu está 200 pés sobre o mar. Ok, tem aqui o 07. Obrigado, você também. Passaria do 2224 para o localizador, curva esquerda para o 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, reportará estável. Controle Salvador, muito boa noite, total 9907. Total 9907, boa noite, aciona a identificação, desce para 4000 pés, QNH 1-0-6, chegada BONF. Para 4000 pés, 1-0-6, na BONF, total 9907. Web 6748, desce para 3000 pés, QNH 1-0-6. 3000 pés, 1-0-6, Web 6748. Adião 07, frequência livre. para o táxi Oxané 6310 com 161 POB 3 horas e 30, alterna Salvador. Uno 61 no 330, Salvador copiado, Oxané 6310, táxi aprovado via Pátio, fim de Alfa, até o ponto de espera pistão 0, Justino 0, 16, no ponto de espera pistão 0, chame Torre 118-62, 6310, tem um bom voo. 5216, chama Recife 1285. 1285, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Localizador, distância, 3224. Passarela 2224, completa final, chama Torre 1186, bom pouso. Controle Salvador, cordial boa noite, azul 4209, está cruzando 220 para 180, informação Romeu. Azul 4209, aciona a identificação, desce para 050, chegada Bonf. 050 na Bonf, 4209. 62. Autorizado procedimento para o Web 6748. Afirma, autorizado ILS, reporte estabilizado, desce para 2000 pés, Webjet 6748. 2000 pés, autorizado ILS, chamada estabilizado, Web 6748. Sobre Salvador, da 3662. Então 3662, boa noite, contato radar, sabe, mantenho 370, saída PUCA. PUCA 370, 3662. Webjet 6748, reduz para 1809, segue tráfego da Passaredo com 120 de ground speed. Reduzindo o Web 6748. Salvador, de Oxané 6310, acertando a aeronave nacional, está pronto. Copiado, 6310, a princípio eu mantenho a posição, eu tenho atrás dele um Webjet que ainda mantém 250 nós, mantém a posição, aguarde instruções. Guarda. VS avistando 6748. Web 6748, completa final, chamada Torre 1186, bom pouso. Torre 186, boa noite, Web 6748. 9907, 7 para 2000 pés, QNH 10 no meio, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado para 2000 pés, reporte estabilizado, o ILS total 9907. Salvador, boa noite. Web 6748, passando esperto, baixar travada avistando. Boa noite, Web 6748, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, continue a aproximação, aguarde autorização, senhor. 6748. Passarela 2224 no solo, zona 7, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso, táxi foi Juliette nesta frequência, passarela 2224. Táxi via Alfa, chamaremos para ingresso na Juliette, passarela 2224. Objeto 6748, pouso autorizado, pista no zero, vento 1 no 0 graus com 07 nós. Vive pouso, pista no zero, web 6748. Coxinha 6310, visual com Boeing no objeto no final, pista no zero. Afirmo. Coxinha 6310, pouso a passagem do tráfego e repouso, ali mantém pista no zero, senhor. Passagem alinhada. Liga da Mari, reduza para 2509, é o número 3 na aproximação. Pan 3662, chama Recife, ano 2685, bom voo. 2685, Pan 3662. Salvador, chanel 63, uma presa, uma ação, terra. Chané 6303, oceano a identificação, desce para o 060, chegada Bonf, reduza para 2509, é o número 4 na aproximação. 2509, 060, 7, Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, o ajuste 1 no 0 no meio, reforça a parte do assunto. Jet 6748 na sala zona 9, primeira pista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05 nesta frequência, 6748. Alfa Juliette com 05 na sua escuta, 6748. WLS, reportaria estabilizado, 4209. Boa noite, boa noite, boa noite, 1076, boa noite, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada Mari, reduza para 2509. Então 3305, desce para o 050.